Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Tem uma música que eu vou tocar agora que há muito tempo a gente não toca aqui. Chama-se Tarde Solitária. Eu me lembro quando estava começando a minha carreira no rádio, até uns 4, 5 anos já que eu trabalhava no rádio, aí surgiu essa música, Tarde Solitária. E eu viajei por muitas cidades, por muitos lugares com o Amado Batista. A gente era bem novinho, quer dizer, eu era bem novinho, Amado Batista também. Ele é um pouquinho mais velho do que eu e ele. Ele não gosta que eu fale, que ele é um pouquinho mais velhinho do que eu. Mas então a gente viajava, né, por aqueles lugares do Maranhão, Rondônia. E Rondônia estava começando o desenvolvimento de Rondônia, né, que nós tivemos uma fase daquele estado onde o governo militar implantou a distribuição de lotes pelo INCRA, a terra, para promover o desenvolvimento daquela região. E ali, ao longo da BR-364, muitas cidades que a gente andava fazendo shows, na BR e também fora da BR, porque nós fizemos show em Rolim de Moura, fizemos em Alta Floresta, enfim, em várias localidades de Rondônia. E às vezes a gente passava 2 meses viajando, eu, Amado Batista, uma equipe muito boa de músicos, de assessores, ficamos muitos dias trabalhando por Rondônia, Mato Grosso e o estado do Maranhão também, que uma certa época nós tivemos fazendo uma temporada de mais de 30 dias de shows por aquela região. Vamos então matar esta saudade, ouvir essa música do Amado Batista chamada Tarde Solitária. Apenas para mim, a desilusão de um sonho que eu pensei nunca ter fim. Essa noite tão escura, sem estrelas a brilhar, é igual a minha vida sem você pra me amar. A luz que me iluminava e que se apagou, deixando a escuridão. Você era minha vida, minha crença forte, tudo que eu busquei. E hoje eu vivo sozinho, lembrando dos tempos em que te amei. Começo a me lembrar das juras que você fez, juras que foram pro ar. Como o sol que está morrendo, nosso amor também morreu. Lembro a tarde solitária em que isso aconteceu. Deixando a escuridão. Você era minha vida, minha crença forte, tudo que eu busquei. E hoje eu vivo sozinho, lembrando dos tempos em que te amei. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. O ano está só começando. Agora, na passagem de ano, eu estava observando, né, o tanto de fogos que as pessoas soltaram, os festejos de final de ano. Isso é um sinal de esperança do povo. Todos nós, quando chega nessa época do ano, nós nos municiamos de esperanças por dias melhores das nossas vidas. O que a gente quer dizer quando solta um foguete? Quer dizer que nós estamos aqui comemorando alguma coisa. Na nossa família, semana retrasada, nós fomos passar uns dias lá com meu cunhado no estado do Pará. E quando, eu não sei se teve fogos pra gente, Zélia, teve fogos pra gente? Ou só teve fogos pro Cícero? Mas o pessoal soltou fogos lá na frente da casa, no momento que a gente chegava, né? Então a pessoa, ela se sente assim, festiva, no momento que chega um parente, uma pessoa querida, e aí solta fogos, né, para comemorar aquela chegada, etc. O ano novo também é assim, o Natal também é assim. As pessoas renovam as suas esperanças. Então eu acho que este sentimento de renovação, de um ano novo melhor, de mais esperança nas nossas vidas, este sentimento, ele mora no coração da gente. Ele já é aceso a partir dos primeiros dias, né? Nos primeiros dias do ano. Eu estou seguindo da seguinte maneira. Não soltei fogos, mas as minhas esperanças, elas são boas. Eu quero que este ano de 2016 seja um ano assim muito, muito promissor. Seja um ano de sucesso na nossa televisão, a TV Estúdio Brasil. Seja o ano em que o Edelson Moura vai detonar o programa de televisão. Quero contar com a força, com a energia dos artistas, né? Porque sem eles eu não conseguirei fazer o programa que eu quero. Então eu quero gravar um programa, fazer um programa de televisão com a participação de muitos amigos. Vou trazer agora... Vai embora! Cante mais essa aí pra gente, amado. Vai embora, fiquei aqui chorando. Vai embora, vai embora. Esquece esse tolo que te adora. Vá sorrindo, vá cantando. Esquece que eu fiquei aqui chorando. Quero mais nada contigo. Não se importe com meu pranto, que isso eu resolvo comigo. É duro gostar de alguém e ver esse alguém partir. Me espere fechar os olhos. Não quero te ver sair. Vai embora, vai embora. Esquece esse tolo que te adora. Vá sorrindo, vá cantando. Esquece que eu fiquei aqui chorando. Vai embora, vai embora. Esquece esse tolo que te adora. Vá sorrindo, vá cantando. Esquece que eu fiquei aqui chorando. Vai embora, vai embora. Esquece esse tolo que te adora. Vá sorrindo, vá cantando. Esquece que eu fiquei aqui chorando. Vai embora, vai embora. Amado Batista, Amado Batista Show. Vamos agora, meus amigos, à participação do povo no programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Aqui para a Rádio Clube FM de São Domingos do Maranhão, é o diretor J. Fran, está todo mundo ligado aqui, estou transmitindo o Amado Batista especial e o Ligação Nacional, a Márcia Ferreira, Cleiton Aguiar, Forró Brasílias, dentre outros, até as melhores do dia. E o pessoal está me cobrando, querendo os produtos, deixando os recados aí nos e-mails, mas ninguém responde. Já deixei aqui os áudio WhatsApp, mas também só visualizaram, ninguém me deu uma posição, ninguém falou nada. E o pessoal está me cobrando na minha posição de diretor da Rádio Clube FM de São Domingos, o alô da Adelson Moura, porque fala o nome de todas as cidades do Maranhão. Estamos aqui em São Domingos do Maranhão, a 450 quilômetros de São Luís, e o pessoal, os ouvintes até hoje aguardam em nada, e eu já deixei vários recados, tanto no e-mail quanto aqui no WhatsApp. Boa tarde aí, bom trabalho, e ficaremos na expectativa, né? Obrigado, amigo J. Fran, obrigado pela sua mensagem, obrigado pelo seu pedido de alô aí em nome da população inteira desta querida cidade de São Domingos do Maranhão. Realmente, muitas vezes, nós visualizamos as mensagens, mas não nos pronunciamos, não respondemos. Guardamos a resposta para que ela seja dada através dos nossos programas, através dos nossos microfones. São centenas e milhares de mensagens chegando a todo instante. São mais de 100 mensagens por hora. Isso significa que não dá mesmo de responder através do WhatsApp. Então a gente vai trabalhando, falando com as pessoas, e às vezes um atendimento demora um mês, dois meses, para que uma pessoa seja atendida aqui no nosso programa. Mas fazemos todo o possível, J. Fran, para estar atendendo todos vocês, atendendo os nossos alôs, mandando os nossos recadinhos. Sempre que você puder, nos ajude, mas tenha paciência também com a velocidade do atendimento, que pode não ser assim tão rápido, tão instantâneo, devido ao grande número de pessoas que entram em contato conosco pelo WhatsApp.

Adelson Moura. Meu nome é Aloysio Campos, sou sonoplasta da Rádio Brejo FM. Escutamos todos os dias os seus programas, Amado Batista, Ligação Nacional, Jornal Brasil Notícias. Gostaria que você passasse uma música com o Amado Batista, Um Cara Feliz. Dedique aí pro meu pai Manuel e minha mãe Tereza Campos, tá bom? Um abraço para você e todo o pessoal da Rádio Estúdio Brasil aí em Brasília. Sucesso para todos, meu amigo. Olá, ouvintes. Olá, meu amigo Adelson Moura. Alô, ouvintes da Rádio Estúdio Brasil, da Rádio Cristal FM. Aqui sou eu, Thales Oliveira, né, representante do Óleo de Avestruz. Também aqui proprietário da lanchonete e restaurante Beira do Rio. Adelson, eu quero avisar aí a todos os nossos amigos aqui de Beira Rio e da região que a gente, a partir do dia 15 agora de dezembro, estaremos mudando de ponto, né? A gente vai estar no antigo ponto do Alô Bahia. A lanchonete e restaurante Beira do Rio vai funcionar lá no Alô Bahia, vai funcionar com o mesmo nome, lanchonete e restaurante Beira do Rio, mas no antigo ponto do Alô Bahia. A gente vai com toda a nossa equipe e com todos os nossos trabalhos, né? Com a nossa venda de avestruz, do óleo de avestruz, também com nossas vendas de recarga de celular, também com as vendas de passagem das empresas Real Expresso, Rápido Federal e Guanabara, e também com o embarque, né, das empresas, embarque e desembarque. E servindo, né, o que o Alô Bahia já servia, né, que é aquela comida de primeira, com um espaço bem grande, né. Se você aí estiver passando de Topique, de ônibus, pode passar por lá, e lá a gente vai ter aquele espaço de atender muita gente, no caso, no novo ponto que a lanchonete e restaurante Beira do Rio vai funcionar. Desde já a gente agradece a compreensão de todos, né, dos nossos amigos, clientes e também dos ouvintes da Rádio Cristal FM, da Rádio Estúdio Brasil. Edelson Moura, um baita abraço, até breve, né? Se Deus quiser, quando você passar por aqui, a gente vai estar em novo ponto para também atender você e a todos que passarem aqui junto com você. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estou orando a Deus e um forte abraço para todos os ouvintes. E fica aí a próxima música aí para todos os ouvintes na sintonia. Bacana, Thales Oliveira, meu amigo, querido, que notícia boa. O Edelson Moura já está sabendo que descendo para a Bahia, descendo para Sergipe, já temos o nosso novo ponto de parada para comer aquela galinha caipira ao estilo 0800. É 0800, Thales Oliveira. Meu abraço para você, muita saudade da sua família, da sua mamãe, dos seus irmãos, do seu filho, da sua esposa. Saudade de todos os nossos amigos da rádio, meu querido Edson, aí da nossa Rádio Cristal de Oliveira dos Brejinhos, todos os nossos amigos da cidade. Meu abraço também para o nosso querido Aloysio Campos, da Rádio Brígida, que também participou aqui do nosso programa de hoje. Obrigado, Aloysio. Obrigado, meus amigos da Rádio Brígida. Que bom saber que vocês estão aí prestigiando este trabalho maravilhoso de distribuição dos programas do Amado Batista. Eu quero sempre contar com a participação de vocês. Então, Aloysio, sempre que puder, dê o ar da graça aqui no nosso programa. Pode mandar as suas mensagens e abraçar os nossos amigos da Rádio Brígida, os nossos ouvintes daí. Vamos cantar? Eu trago agora Seresteiro das Noites. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Existem momentos na vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar, está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer. molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. Entre a penumbra um rosto na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois uma carta, e nela a palavra Deus. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Meus cabelos estão grisalhos do sereno das madrugadas. Meu violão velho num canto, já não faço mais serenata. Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua, parceira das canções lindas que cantei na sua rua. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Edelson Moura. Gente, eu quero trazer mais uma participação, aproveitando que hoje recebemos assim muitas mensagens de vários lugares. Vamos ouvir a participação do povo no programa do Amado Batista. Boa noite, Adelson Moura. Aqui é Júnior de Guanabi. Eu ando ouvindo você direto aí na 104 de Livramento. Moro aqui em Guanabi. Te admiro muito. Deus abençoe você, sua família. Gosto muito do seu programa aí, sou um cara direito, faz coisa certa, gosto de coisa correta, viu? Aí você puder dar um alô pra mim aí, eu tô aí na linha aí, Guanabi Jiqué. Amanhã cedo eu tô te ouvindo, viu? A partir das 6 horas, manda um alô aí que eu tô te ouvindo aí na estrada, barriga de aço aí de Jiqué. Um abraço, Deus Moura, uma boa noite pra você, um Deus abençoe você e sua família. Tudo de bom, amigão. Valeu, Júnior. Que Deus abençoe também você, sua família, seu trabalho, né, aí transportando pessoas, transportando vidas, muita responsabilidade, né, Júnior? Olha, quero agradecer por esta carona, né, que você dá ao nosso programa, mandar o meu abraço também para Livramento de Nossa Senhora, o pessoal da Rádio Portal, que faz com que o nosso trabalho alcance toda esta comunidade, todos esses amigos que nós temos aí, amigos que foram construídos assim como você, ao longo de tantos e tantos anos, né, Júnior?

Nós começamos falando de uma outra marca, depois passamos a distribuir a marca Sopremo, passamos a fabricar a marca Sopremo, né, e com fabricação exclusiva para a Saúde com Beleza. E esse trabalho já tem quase 8 anos que nós estamos desenvolvendo esse trabalho de divulgação do óleo de avestruz Sopremo. Acontece que hoje, somente agora, depois de todo esse tempo, o óleo de avestruz começa a ganhar outros mercados. Ele começa a ser visto por outros países. E claro que esta projeção, ela não se dá por acaso. Esta projeção do óleo de avestruz, dos benefícios que ele traz à nossa saúde, esta projeção não se dá por acaso. Muitas vezes você vende um frasco de óleo lá para o interior do Acre, por exemplo. Então, uma pessoa que é beneficiada, ela espalha para 100 pessoas. Então, a nossa maior propaganda, o nosso maior propagandista é o próprio povo. Em nosso site, nós temos diversos depoimentos de pessoas que adquiriram o óleo de avestruz. Ele é um alimento natural riquíssimo em ômegas, e estes ômegas, eles são capazes de coisas que todo mundo duvida, do que os ômegas são capazes. Existem pessoas que às vezes ligam para nós, dizendo assim: eu ouvi no rádio a propaganda dizendo que o óleo de avestruz era bom para cicatrizar feridas, e não acreditei, porque quando o frasco chegou, estava escrito lá: alimento natural. Sim, meus amigos, o óleo de avestruz não é um remédio. Ele é um alimento natural que contém, prestem bastante atenção, contém os 4 ômegas necessários à saúde humana, na quantidade que o nosso corpo precisa, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, fiscalizado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura, porque ele é alimento. Se ele é alimento, não é a Anvisa quem fiscaliza o trabalho de fabricação do óleo. É o Ministério da Agricultura, que através do CIF, da Cifagem, faz a inspeção e a liberação do nosso produto para ser vendido para você que está aí ouvindo agora este programa. Portanto, você, quando for comprar o óleo de avestruz, você verifica se é Sopremo. O rótulo é vermelho. Se for o Sopremo, se for o óleo de avestruz Sopremo, o rótulo é vermelho, o avestruzinho é branquinho. E tem o carimbo do CIF, do Ministério da Agricultura, e diz assim: CIF número tal, inspecionado, ou seja, fiscalizado, não é? Não sai um frasco de óleo da nossa indústria sem a inspeção deste órgão que tem muita seriedade, que é o Ministério da Agricultura. Por isso que a gente fala sempre aqui, dê preferência ao óleo de avestruz Sopremo. É vermelhinho o rótulozinho? Então você pode comprar, que este é o óleo de avestruz que o Edelson Moura anuncia. E aqui eu quero transmitir para toda Taguatinga, vocês aí de Taguatinga, o telefone do Olho Vivo. Ele já está acordado esta hora. É 8445-7768. 8445-7768. Ele atende toda Taguatinga. E a minha amiga Raimunda, lá em Samambaia, essa está dormindo ainda, ela não acorda cedo não. É só depois da nó. É madame demais. É 9978-0658. Este é Samambaia, Recanto das Emas também. Nós temos representante. Eu quero oportunamente trazer a relação para cá. Não sei por que essa produção não traz a relação de todos os representantes do Distrito Federal, que são muitos. Nós temos também Sobradinho, temos agora o representante do Vicente Pires, representante em Águas Claras. Óleo de avestruz Sopremo. Vamos trazer aí a música do Amado Batista, Rei. Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir que você ainda se importa com meu coração. Sem você no meu caminho é uma solidão. Ei, eu estou aqui. Vou cantar na sua janela pra você me ouvir. Como é grande o sentimento que eu tenho por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. Quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar que estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo. Uma noite é pouco pra eu te amar. E quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim, me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora. Mas quando eu acordo, solidão me devora. Vou cantar na sua janela pra você me ouvir. Como é grande o sentimento que eu tenho por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar que estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo. Uma noite é pouco pra eu te amar. E quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim, me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora. Mas quando eu acordo, a solidão me devora. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. E agora em nosso programa, a hora do quebra-galho. Ei, minha gente, vamos trazer o Edelson Moura para cantar, não é mesmo? Essa música nós vamos dedicar para todos os nossos ouvintes lá do Estadão do Piauí. São muitas pessoas que mandam mensagens aqui lá da Rádio Clube. Teresina talvez seja a cidade do nosso programa tem o maior índice de audiência. Audiência por pessoa é uma coisa absurda. Segundo informações que nós recebemos aqui dos nossos ouvintes, as pessoas que nos escutam, elas falam assim para o Edelson Moura: Edelson Moura, a gente sai na rua aqui em Timon, que é uma cidade vizinha, e quando a gente sai na rua na hora do seu programa de madrugadinha, as casas estão fechadas, ainda as casas estão escuras, mas a gente ouve a sua voz ecoando pelas avenidas. Ô, coisa linda, né, gente? Obrigado, meus amigos piauienses de Teresina. Obrigado todos aí da Rádio Clube, nossa rádio parceira há tantos anos. Eu tenho loucura de ver também o nosso programa Ligação Nacional sendo retransmitido aí na cidade. Um milagre aconteceu em minha vida. Edelson Moura na hora do quebra-galho. Aconteceu na minha vida, estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar.